Facebook, de Alibaba e Barra Paz. Diariamente negociando com os homens, levando a minha vida inspirado em Al Capone. Dos alemão eu conheço toda a sina. Mantenha-me informado e receba sua propina. E deixa eu abastecer os moleque que trampa dia e noite na esquina. Estou deixando para trás todo o meu império, que conquistei com muito ódio e mão de ferro. Ganhei respeito fazendo os pilantras sentir o ardor da ponto 40. Estou ficando louco e eu não quero do além. Estou sendo alvo de perseguição na madrugada. Sinto a presença dos otários que eu deixei com os miolos espalhados no chão. Agora chega, eu vou ganhar o mundo. Tô indo nessa, tô descendo o morro vagabundo. Tô descendo o morro vagabundo. Chega dessa vida, eu vou ganhar o mundo. Muitos me seguem, mas só Deus me acompanha. Só por ele estou vivo nessa minha vida insana. Chega, chega, chega. Eu não aguento mais tanta correria. Polícia me perseguindo noite e dia. Na madrugada, pensamento atribulado e agonia. Redimi dos meus pecados, espero que não seja tarde demais. Cheguei à minha conclusão em um momento de reflexão. Preciso de Deus, preciso do seu perdão. Preciso lavar o sangue que tem em minhas mãos. Abandonar o crime, eu descobri que não é fácil. Ontem eu era o poderoso chefão, agora eu sou o alvo. Nesse momento vulnerado, os caras vão vir tudo pra cima, inclusive os que deixaram de receber a propina. Eu vou meter o pé e jogar tudo pro alto. Pra família minha vitória, pros inimigos meu fracasso. Agora é tarde, na casinha dos meganha, em um beco encurralado. Três pipocos, o meu sangue escorre pelo asfalto. Eu vejo a luz, por Deus fui perdoado. No céu um anjo novo,